3193, boa tarde, autorizada a linha de decolar, pista 10, vento 140 graus, 10 nós. Trans 3193, decolado 841, no controle 119, decimal 8, bom voo. 119, decimal 8, graças. Uma boa tarde, Trans 3193. Trans 3216, alinha e mantém pista no zero. Patrulha em Salvador, boa tarde. Trans 3193, Natael, passa 1.607. Salvador, boa tarde, T3, 3, 2, 1, 6, livre decolagem, pista 1-0, vento 1-4-0 graus, 0-7 nós. Torre Salvador, T3, 193, retornando. T3, 193, prossiga. Negativo, contato em 1-1-9, decimal 8. Trans 3193, mantenha minha escuta. A sua escuta subindo para o 360, Trans 3193. Trans 3193, chame novamente controle em 119, decimal 8. Caso negativo, retorne a sua frequência. Vai chamar 119, decimal 8, graças. Trans 3193. Controle em Salvador, boa tarde. Trans 3193. Agora sim, Trans 3193, contato bilateral, suba ao 360, saída da EL. Subindo ao 360, copia a clareza. Esquerda, pro 195 para desvio de informações, 10 milhas em função do Adael. Após o desvio, Leda, 3193. Agradece, após o desvio, boa Leda, 3193. 19-8, bom voo. 19-8, obrigado, bom dia. Desça ao 050, chegada a Mari. Autorizado, ETAP. Controle, muito bom dia. Esse é o TAM 3216, Momo. Boa tarde, TAM 3216, Subal 370, Freda Momo. 370, Momo. Olimpo 00, autorizado a decolagem, pista 10, vento 160, grau 069. Meia boa, sinalização desse Matel 060, chegada mar, reduza para 2309. Olimpo 00, decolado aos 4:30, curva à esquerda, reporta no través norte da torre. Esquerda, reporta através norte, acelera para 2500. Agora com o Centro Recife, a frequência 1251, alternativa 13395. Centro Recife agora 1251, 13395. Uma boa tarde, Centro 3193. Boa tarde. Através norte, o Olimpo solicita alongar do vento para cheque do equipamento. Olimpo 00, reporte nacional da piscina 0. Reportar nacional. 964, desce para 2000 pés, ajuste em Salvador no 013, reposta brisado no MS. Olimpo 009, Cultura Torres? Ok, tá enquadrando, girando a base pra enquadração. Olimpo 00, afirmo, informa que tem um tráfego agora em SAP para a pista no zero. Azul com a turma no meio, vai descer para 2.000 pés, ajuste no 1.0 no 3, reportagem de estabilidade no MS. Redução 1909. Desde 2230, ciente, mas tem ponto de espera. Olimpo 00, utilizado para que arremetida, pista 10, vento 130 graus, 069. Isso está arremetido, Olimpo. Boa tarde, 9074, desça ao 050, chegada a Mare. Tudo 2230 ali, mantém pista no zero. T2 no meia, chame Recife 1251 e alterne 1-3395. Estabilizado em LS, no 964. 2-18-95, gol 964. 95, boa. Salvador, boa tarde, gol no 964, final ILS. Gol 1964, boa tarde, continue a aproximação, faça um cheque no trem de pouso, guardando a pista livre. Guardando, 964. 00, tocou RMC 854, curva à esquerda, reporte através norte da torre. Reporte através norte, Olimpo. Passarelo 2230, autorizado decolagem, pista 10, vento 140 graus, 079. Olimpo 00, faça espera sobre a rotatória na linha escuta aguardando a nova autorização para ataque arremetida. É, toda a rotatória, Olimpos. Foi travou, 964, passou o marcador esse ano. 1964, livre pouso, pista 10, vento 140 graus, 07 nós. Livre pouso, pista 10, 1964. Do 2230, decolar de 56, controle de Salvador, 119, decimal 8, bom voo. 098, obrigado, senhorita, bom trabalho. Controle Salvador, muito boa tarde, passageiro 2230, decolou. Tarde, 2230, passareiro, sai da bosta, vai 80, vigilância. 80 a bosta, 2230. Estabilizado ele é azul 41196. 41196, torre 1895. 1895, boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, azul 41196. Azul 41196, boa tarde, continue a aproximação, cheque trem de pouso aguardando autorização. Aguardando autorização, 41196. O 1964, solo a 58, livre à direita, solo 1211, bom dia. Motor passageiro 2230, solicita pro A240, com aproximadamente 20 milhas. Pro A240, por quantas milhas passaria 2230? 20 milhas. 116, cheque trem de pouso. Em livre pouso, pista 10, vento 140 graus, 07 nós. Baixado e travado, livre pouso na 10, azul 416. Firme a sua altitude, visto quilo delta. 19,8. Para o seu poder iniciar a descida, vai mantendo 090, seu vetor vai curvar à direita para o 120. Temos aeronave que desconhecemos a altitude e está em falha de comunicações com o centro. Por esse motivo, você vai ser vetorado. Direita 120. O quilo pro de Bonfim para ingresso na chegada Bonfim, reporte no Neo descida. Tran 3805 Lima, tem pista no zero. O Gol 9074, docente do desvio, vai descer para 2000 pés após o desvio Duna. Tem 2000 pés após o desvio Duna, 9074. Eco Passier, Anteriormente está em falha de comunicações com o centro Recife. Boi e TAP para ingressar na chegada, Mari. 2-1-1, boa tarde. Boa tarde. Total 9886, boa tarde, mantém ponto de espera. Quatro mil pés, gol no 885, chegada bom assim, o ajuste no 0 no 3. Eu grau 069. 050. Copiado. Proa do VOR Salvador, reporte na vertical. É Golf, Quebec. É Copa Serra, Proa de TAP, é Copa Serra. Passarela 2030? Possível, passarela. Se não existe, pode uma conquista presente? Qual seria a pro ideal para a conquista? 2230. 272. Inicialmente mantenha presente pro e aguarde conquista. Eu mantenho presente. Isso pelo Quebec, corrigindo. Vito Kilo Delta. Pode voar na pro de Itap, que dá presente, e reportar no ideal de descida. Vito Kilo Delta. Ao 060, Vitor Kilo Delta. Deve ser o canal 19.8 que deve estar com problema. Olho Salvador, 119.8, boa tarde. Chamou o controle 19.8, obrigado, uma boa tarde, 3805. Salvador, boa tarde, eu tenho 3805 decolado. Salvador, passeio 2230, pode prosseguir na subida, senhor? Pode prosseguir para 180, aguardando a prova de conquista. Guarda a prova, 3805, subam 340, vigilância, vai modular em agora em 120.8. Na Dael. E vai modular 208-3805. 074, ciente, resposta pesada na LS. Salvador, 3805. 3805, em 120.8, 340, vigilância. 340, vigilância. Papa-Serra, prossiga para 3 mil pés, é Papa-Serra. 3 mil pés, Papa-Serra. Passaredo, direto conquista. O 9074 interceptou o ILS. Tá, o 9886, decolado 05, controle Salvador, 120.8. 9208, total 9885. Oi, Salvador, muito boa tarde. O 9074 tá no ILS, o uísque da 110. Boa Voo 9074, boa tarde, continue em aproximação, faça um cheque no trem de pouso, aguardando autorização. Aguarda autorização, voo 9074. 986, prossiga. É o 9886, decolado, cruza 2400. 340, sei da El Vigilância. Vigilância, tá o 9886. Controle 33805, possibilidade de apurar a bridge da presente? 3805, mantém a saída, aguarde. Ok, obrigado. Nada. O 9074, livre pouso, pista 10, vento 180 graus, 11 nós. Livre pouso na 10, gol 9074. Manter cuidado, saneamento por conta e risco, chama para o táxi. Já prossiga para 3 mil pés, Vitor Kilo Delta. Eco Papa Serra, desça para 2 mil pés, o ajuste no 0, no 3, reporte estabilizado no LS. Vai ser a torre, questiona qual a pista de pouso, será 10 ou 17? 17, obrigado. Vitor Clubel, também uma pergunta, 10 ou a 17? A torre, Vitor Clubel. A 3283, a linha mantém pistona 0. 3 mil pés, gol no 85, reporte estabilizado no LS. A 3 mil, reportada estabilizada. Gol no 885, confirme a sua indicada. Agora 2409. Gol no 885, redução para 190, 190. 190, gol no 885. Vitor Kilo Delta, vetor radar para o sequenciamento, curve à direita, hoje na esquerda, a proa 30, limite o curso do localizador. Esquerda, proa 30, limite ao log, Vitor Kilo Delta. TAM 3283, livre decolagem pista 10, vento 180 graus, 11 nós. A aeronave chamou anteriormente, controle Salvador. Chame o centro, a frequência em 125.1 e alterne 1260. O Oscar Tango Vito. Caso negativo, retorna para Salvador. Tá ingressando a do vento, Olimpo 00. Olimpo 00, base curta para a pista 10, reporte nacional. Base curta, reporte nacional, Olimpo. Papa Serra, 2000 pés, resposta brisada. Resposta lá estabilizada, Papa Serra. Boa noite, 85. 2000 pés, ajuste no 0 no 3. E tem condições de reduzir para 170? Afirmo, já reduzido. Boa noite, 85. Delta, a indicação que eu tenho aqui do radar, só está subindo, confirme. Negativo, senhor. Está passando 045 agora, em descida com 7.000 pés em razão. Copiado, eu recebo 065, 6.500 pés, o vai desligar o modo Charlie, vai descer para 3.000 pés e reportar atingindo. Mantenha a presente proa e aguarde o último vetor para interceptar o lock. Positivo, descendo para 3.000 pés, já desligou o modo Charlie, o vetor pelo Lidl. 3805 com o centro Recife, em 125.1, alterna 1-3395. Chamar Recife 251-3395, obrigado, boa tarde. Tango Vita, ação de coordenação de 0224, e aguarde instruções. Salvador, boa tarde, Tango 3283 na Arboa. Coro 885, confirme a proa. Mantendo a proa 180, bom, 885. Mantenha 180, o Goro 885, aguarde Duna. O localizador, Mike Tech. Tá 9886, Recife, 125.1. Só passar, tá no localizador. Total 9886, Recife 125.1. 5 anos, total 9886. Eco Papa Serra, complete aproximação, mantenha a presente velocidade até o externo, chame Torre 1895. Torre 1895, mantenha a velocidade. Vitor, pelo Delta já atingiu 3.000 pés. Delta, proa de Duna, mantendo 3.000 pés. É para você, prossiga. 3 milhas de cima, senhora. Para após uma base pela direita no 7. Ah, pô. Plano instrumento? É, no externo, sim. Após o externo, cancelamos a base pela direita. É para você, recente, reporte no externo. Seu 5, 2000 pés, reposta brisada. Para estabilizar, zona 885. Livre do vento, por 00. Olimpo 00. Tocou e arremeteu a zona 4. Mantenha o setor sul do aeródromo. Capitão Gouveia, confirma a informação anterior, é transporte enfermo. Oi, TAP, ó, Capitão Gouveia. A Serra cancelada, o Zona 5 autorizado base pela direita, reporte nacional da pista no 7. Nível? 160? Autorizado. Estabilizado, boa noite, 85. Boa noite, 85, chame Torre em 1895. 11895, boa noite, 85. Gilete Tango Zulu, pro de Mário, para ingresso na chegada. Sua escuta. Me 8800 da Pretende, faça espera agora no setor, no setor sul do aeródromo e confirme se, quando autorizado, tem condições de fazer uma base pela direita para a pista 10. Afirmativo. Cliente, mantenha o setor sul em espera, aguardando autorização. Mantendo espera o setor sul. Mantendo 160. Assim que possível, só irá iniciar a descida. Paredo 2230, mantenha 160, chame Recife, a frequência 125.1 e alterne 133.95. 308.5447. Do Passaredo, 1260, alterna 128.8. Pode descer para 2000 e estabilizar o Vitor Aquilo Delta? 2000 pés é posto estabilizado, Vitor Aquilo Delta. Passará Aquilo Delta. Final na sétima, já travado. Capacete em livre povo, pista 17, dentro, 200 graus, 109. 17. Espera. É Papa-Serra, livre pouso, pista 17, vento 200 graus, 109. Papa-Serra, fachada e travado. Chegou no 885, final da 10, baixou e travou. O no 885, continua a aproximação, ordenando autorização. É que aguarda. O F Papa-Serra copia que tem livre pouso, pista 17. Afirmativo, senhora. Final, baixada. 5 milhas, mantendo 160, alfa, tanto 72. Gol 1885, livre pouso, pista 10, vento 200 graus, 109. Autorizado o pouso, pista 10, gol 1885. Eco Papa Serra, solo aos 107, confirme o pátio. Time 32.000, mantendo a proa de mare, prossiga para 5.000 pés. O 632.000, ele dá um transporte de enfermo, para o senhor não prejudicar na aproximação, tem condição de manter high speed na descida? Speed até 3.000 pés, o time 632.000, e sou vetor proa 055. Se tiver condições, pode interceptar nessa proa. Estabilizado, Vitor Aquilo Delta. Torre 1895, Vitor Aquilo Delta. 1895, grato. Torre, Papa Tango, Vitor Aquilo Delta, estabilizado ILS, confirme em condições visuais na roda. Aquilo Delta, firme, confirme suas intenções. Positivo, então cancela da presente, passe pela direita no 7. Vitor Kilo Delta cancelado ao Zona 9, utilizado base pela direita, reportar na final da pista no 7. Mostrará a final no 7, Vitor Kilo Delta. O gol 1885, solo ao Zona 9. Livre à direita, solo 121, decimal 1. Está no ideal de descida? Desça para 050, Oscar, Tango, Vitor. Chame Sol 121, decimal 1. 121, o Sol, boa noite, 8. Olimpo 00, abandone e espera. Autorizado base pela direita para a pista 10. Também 1208. Autorizado, 5447. Grato, 5447. TAM 11, corrigindo. Gol 1164. Desça para o nível inicialmente 1000 na chegada Mari. O ajuste em Salvador no 013. Pouso pista 17, vento 200 graus, 089. Vim, pouso 17, Vitor Aquilo Delta. Tango Zulu, desça para o nível 070. Eco Delta, aguarde. Patango Vitor Kilo Delta, Sala 21, confirme o parte. Vitor Kilo Delta, autorizando o táxi até a da ET, ao estacionar na frequência livre. Mike Eco Delta, tem táxi autorizado até o ponto de espera da Ótica, reporte para ingresso 97. Gente, onde é que o Delta? Corrigindo, 1260, alterna 128.8. Três Recife, 1260, bom voo. Invernal, baixado e travado, Olympus. Olympus 00, autorizado para que arremetida pista 1-0, vento 200 graus, 08 mais. Oxalá 6326, aproxima para 2000 pés, ajuste no 0 no 3, reporte estabilizado no leve. 2000 pés, 1003, vai reportar estabilizado, Oxalá. Mas a Eco Delta Viatura já livrou a taxiway, sem livre ingresso até o ponto de espera da lógica. Sinal autorizado, a linha aérea decolar 1 na pista 17, vento 200 graus, 079. Uno 1164, vetoração para o sequenciamento, vai curvar à esquerda à proa 30. O limite é o curso do localizador. Olympus 00, tocou e arremeteu aos 24, curve à esquerda, reporte no através norte da torre. Reporte através norte, Olympus. Juliette Tango Zulu, desça e mantenha o 060, Juliette Tango Zulu. Oscar Tango Vitor, prossiga a descida para 3000 pés. Olympus 00, faça espera na prova rotatória mantendo 1500 pés, guardando a atualização. Rotatória, 1500, Olympus. E cuidar da torre? Você não espera a rotatória para Olympus? Olympus 00, afirma, espera na rotatória 1500 pés. Afirmativo. Mike Eco Delta é a torre? Gente. Salvador, o Papadão Eco Quebec passou a sua vertical agora, mantendo uma centena para ele, ó. Coral, Eco, Golf Quebec. Reforçará Coral, Eco, Golf Quebec. Aqui é Codelta, Faro do Sol, os 27, controle Salvador, 120, decimal 8. É controle 108, mais que Delta. 5 milhas nessa proa, após a 15ª, autorizado Zuna. Zulu. Voron 164, desça para 4 mil pés. Oceaner 6326, receptor, glide lock, campo no visual. Oceaner 6326, complete a aproximação, torre 1, 1895. 1895, muito obrigado, controle. Tchau. O Juliette Tango Zulu prossiga nessa proa para 3 mil pés. 3 mil pés nessa proa. Zero. 2 mil pés, Oscar Tango Vitor. O gol no 164, devido ao transporte enfermo, o senhor vai reduzir para 180 nós e ainda manter a proa aguardando o último vetor para o lote. Oceano, baixo, foi travou. Oceaner 6326, tem livre pouso, pista 10, dentro 200 graus, 099. Livre pouso na cabeceira 10, Oceano. Tem condições de se encaixar como número 2? Afirmativo. Gente, abandona a espera, se encaixa como número 2 e aguarda a autorização para saca remetida, o Olimpo 00. 00, encaixa como número 2. Papapapá, bike Eco Delta, está colado Salvador para P3. O pé solicita direto na radial 242. Autorizado, reporte 20 milhas fora, Mike Eco Delta. E direto do PES na 242, passará 20 milhas fora, Delta. O 1164, prossiga para 3 mil pés, curva à direita na proa 060 para interceptar o localizador. Direita 060 para interceptar o curso do localizador, descendo para 3 mil pés. Tango Zulu, curva à esquerda, pro norte, Juliette Tango Zulu. Esquerda, norte, Zulu. Oscar Tango Vitor, desça para 2000 pés, ajuste no 013, reporte estabilizado. Oceaner 6326, solo aos 31, livre à direita, solo 121, decimal 1, boa tarde. 2111, muito obrigado, autorizado. Tango Zulu, desça e mantenha 3000 pés. Olimpo 00, continue aproximação, aguardando a pista livre. Olimpo 00, autorizado, toque arremetida, pista 10, vento 200 graus, 109. Pista toque arremetida, vento. Tango Veto, o pouso irá se realizar na 10017, confirme. Tango Zulu, informe indicada. Informe indicada, Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu. Uno 164, informe indicada? 185, senhor. Tem condição de reduzir para 1709-170? Agora. Um 163, ajuda? Bastante, Uno 164. Então tá. Correção, Olimpo 00, tocou em Meteus 33, curve à direita, faça esperar no setor sul do aeródromo. Curva à direita, espera o setor sul, Olimpo. Curva à esquerda pro 310. Juliette Tango Zulu, esquerda 310. Uno 164, o aeronave que o precede, transporte em cima, está na posição de 12 horas, agora a 5 milhas, com 130 de ground. Demais ainda, o Uno 164. Graças pela colaboração, Uno 164. Estabilizar o localizador, Oscar Tango Vita. Oscar Tango Vita, complete aproximação, torre em Uno, Uno 895. 118.95 graus. Juliette Tango Zulu, reação navegação pro de Duna, desça para 2 mil pés, reposta brisada. Tango Zulu. Fala Tango, Oscar Tango Vitor, confirma a intenção de pouso.